Bíblia aberta, cartilha de oração. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito. E para a pessoa certa. E para a pessoa certa. O texto de hoje é Mateus 19, 16 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Um jovem aproximou-se de Jesus e perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém conhece os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não enganes a ninguém, honra teu pai e tua mãe. O jovem disse: Eu tenho obedecido todos esses mandamentos. O que mais devo fazer? Jesus disse: Se queres ser perfeito, vá. Venda todos os teus bens e os dê aos pobres. Depois vem e segue-me. Ouvindo isto, o jovem saiu triste, porque era possuidor de muitos bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, o apego exagerado aos bens materiais é um empecilho para o seguimento de Jesus. Seguir Jesus significa abrir mão de algumas coisas. E nem sempre estamos dispostos. Veja, não é viver sem as coisas materiais, mas é você tê-las e não deixar que elas nos tenham. É uma diferença muito grande. É não deixar que os objetos, os bens, tomem posse de nós. Veja, meus irmãos, o primeiro passo o jovem tinha dado era viver os mandamentos. Mas ele mesmo sentia que faltava algo. Esse algo ele não conseguiu. Senhor, às vezes nós também paramos no meio do caminho. Jesus, Jesus, não nos deixe. Tenha paciência conosco, Senhor, mas não nos deixe. Se alguma coisa não vai bem, se sua vida é um vai bem. Eu adoro essa música que está no Creio no Deus do Impossível. Você de Jesus. Não se esqueça. Não se esqueça. Tá ouvindo nessa segunda-feira? Você é de Jesus. Se anda muito preocupado ou se está desesperado, você não tá sozinho nesta hora. Sozinho nesta hora. Você já se deu conta disto? Agradeça. Você é de Jesus. Olha, você pode confiar, viu? Ah, como pode? Confiar seu caminho ao Senhor. Deixa nas mãos dele. Deixa nas mãos de Deus. Deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Você tem que se entregar e provar do seu amor. Confia nele. E o mais ele fará. Senhor Jesus, que eu não me apegue aos bens deste mundo, que eu possa ser livre para te servir. Dinheiro fracassado, não desista, lembre das promessas. Agradeça, permaneça, obedeça. Você é de Jesus. rejeitado, excluído, mal amado. Faça a sua parte, vai dar certo. Vai dar certo. Obedeça. Obedeça. Vai dar certo. Com Jesus, não tenha você dúvida. É de Jesus. Você pode confiar. E vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Vamos pedir a bênção de Deus nessa tarde de segunda-feira. Pegue a vasilha com água, deixa ele trabalhar, deixa ele abençoar essa água, deixa ele abençoar as fotos de família, deixa ele tocar tua vida. Dá tempo um pouquinho ainda, aumenta o volume do rádio, aumenta lá. Você pode confiar, pode confiar. Seu caminho ao Senhor. Abençoai, Senhor, essa água. Todos os que estão me acompanhando nessa hora da misericórdia, Senhor. Aqueles que estão de joelho dobrado, coração contrito, que estão trabalhando, mas estão rezando. Abençoai, santificai e protegei. Eu repito, abençoai, santificai e protegei. Eu termino dizendo, deixa nas mãos de Deus. Deixa Ele trabalhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso até amanhã. Traga mais um ouvinte. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.